It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. É o plano, eu implantei no teu barraco. O sangue derramado de nossos antepassados é o crime que assusta o inimigo. Se eu tô no rancor, meu verso é nocivo. É o plano, eu implantei no teu barraco. O sangue derramado de nossos antepassados é o crime que assusta o inimigo. Se eu tô no rancor, meu verso é nocivo. No pancadão de som, favelado sai do chão. Não se envolveu, sai da frente do arrastão. BPM na levada, explode com tudo na caixa. É puro sentimento que faz tremer a casa. Rima, rimador que assombrou o outro lado. Apavorou e chegou em delicado. Não é rap de São Paulo, não é rap de Brasília. É preto nordestino no calor de Teresina. No caldeirão que ferve, sem máscara, sem grade. Quebrada atividade, infectante na cidade. Atividade interna, nunca parou na guerra. Tem que ser monstro mesmo nas entranhas dessa selva. Eu jogo na tua frente os motivos pra lutar. A rima que tu curte também te faz chorar. É o plano, eu implantei no teu barraco. O sangue derramado de nossos antepassados é o crime que assusta o inimigo. Se eu tô no rancor, meu verso é nocivo. É o plano, eu implantei no teu barraco. O sangue derramado de nossos antepassados é o crime que assusta o inimigo. Se eu tô no rancor, meu verso é nocivo. Se vem pra guerra, vem comigo até o fim. Meu lado é todo preto, verdadeiro, pode vir. Parasita, treme louco, não suporta a porrada. Aqui não é gangsta, popsta, palhaçada. No rimo pra TV, saca só quem é pilantra. Da Nike, Rede Globo, os garoto propaganda. Cala a boca, fica aí, não vem falar de preto, brau. MVB traiu, rap brasileiro e tal. Faz o que quer, não posa de herói. O time da mentira ecoa na tua voz. A revolta tá com nós, sempre foi, sempre teve. A rima que não treme na frente do teu Mercedes. É o plano, eu implantei no teu barraco. O sangue derramado de nossos antepassados é o crime que assusta o inimigo. Se eu tô no rancor, meus restos são nocivos. É o plano, eu implantei no teu barraco. O sangue derramado de nossos antepassados é o crime que assusta o inimigo. Se eu tô no rancor, meu verso é nocivo. É o plano, eu implantei no teu barraco. O sangue derramado de nossos antepassados é o crime que assusta o inimigo. Se eu tô no rancor, meu verso é nocivo. Sem comédia, sem trégua, hip hop tem que ser de guerra. Militante, pele preto, raciocínio que liberta. Sou do gueto, favela, louco, sentimento armado. Toda quebrada, toda verdade, no atropelo faz estrago. Alô, sou eu, diretamente da zona sudeste. Aqui não é teste, tô na febre, louco, bagulho, nordeste, febre. Canto, moleque, a escuridão sabe quem eu sou. Falou, é assim que eu vou, me diz aí que nunca errou. Cada um com seu valor, ligado no dinheiro daquele jeito. Aí, parceiro, eu desconfio daquele que só veio pelo dinheiro. Papo frio, maloqueiro, chapa aí, que eu te adianta. Que é KED, DJ 15, segue o plano. É o plano, eu implantei no teu barraco. O sangue derramado de nossos antepassados é o crime que assusta o inimigo. Se eu tô no rancor, meu verso é nocivo. É o plano, eu implantei no teu barraco. O sangue derramado de nossos antepassados é o crime que assusta o inimigo. Se eu tô no rancor, meu verso é nocivo. É o plano, eu implantei no teu barraco. O sangue derramado de nossos antepassados é o crime que assusta o inimigo. Se eu tô no rancor, meu verso é nocivo. É o plano, eu implantei no teu barraco. Sangue derramado de nossos antepassados é o crime que assusta o inimigo. Se eu tô no rancor, meu verso é nocivo. This nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all